origem de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse: de segunda a sexta, esporro da escola. Sábado, sábado e domingo, eu solto pipi e jogo bola. De segunda a sexta, esporro da escola. Sábado, sábado e domingo, eu solto pipi e jogo bola. Dance com tranca, dance com emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração. Dance com tranca, dance com emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração. Sim, começou mais um Não Ovo! Pode comemorar, pode ficar feliz aí. Você que tá escutando, onde é que as pessoas, será que escutam mais o Não Ovo? Se tivesse um censo. Eu chuto, eu como um bom trabalhador que faz uso do transporte coletivo todos os dias, é o meu lugar favorito de ouvir podcast. Dentro do ônibus, dentro do trem, porque é um tempo que você perde, vamos dentro supor. Dentro do ônibus, dentro do trem, acho que seria um bom chute. Acho que devia tocar o podcast no sistema de som dos supermercados. Isso é interessante. Na hora do recreio, né? Toca ali, a diretora passa, ia ser uma beleza, né? A turminha da quarta série escutando o Igor falar que ele fazia festinha. Ah, que mentira! moleque puto. Que mentiroso! Mas vai ser interessante. Eu fico imaginando, você aí que tá escutando o Não Ovo nesse momento, interaja com a gente pelo Twitter, @NãoOvo, pelo Facebook, @NãoOvo, por pensamento, por qualquer outro lugar, e diga aonde que você está escutando nesse momento o podcast, se é cagando, se é no chuveiro, se é no busão, se é no trem, se é de asa delta, se da onde você estiver nesse momento, que eu fiquei curioso. Agora. A palavra inusitado. Qual o lugar mais inusitado? É que a galera começa a inventar também. Né? Não, eu tô aqui no submarino. Cara. Virou um torneio de quem é o mais diferentão. Virou uma competição de quem é um engraçadalho ali, quem é o engraçadalho da turma. Imagina os caras pra provar, eu tô escutando no cinema, e começa a colocar no cinema e filma, tá ligado? Estraga a experiência de todo mundo, só pra mostrar que tá escutando podcast. Ah, não, pelo amor de Deus, faz isso não. Cara, eu filme. E o tema de hoje foi proposto por um ouvinte do Não Ovo aqui no Twitter. Ele mandou aqui uma sugestão. Eu pedi sugestões, ele mandou uma sugestão. O nome dele no Twitter aqui tá como DJ Clayton Raspa. Eu acho que não é real. Eu acho que é ele, cara. Por 2 segundos eu achei que era o Clayton Raspa. Eu acho que não é. Vamos saber se é ele. Pergunta se ele é cabeça de gelo. Se ele é cabeça de gelo, eu acho que não é ele. E o arroba dele é o arroba Satan Me Leva. Nossa senhora do céu. Esse é Jorge, hein? Esse aí é Jorge. Satan Me Leva. Tua mãe sabe desse teu perfil no Twitter. Não, ele é muito Jorge, isso aí, a mãe dele, se entra no Twitter e vê uma coisa dessa, ele apanha até, vai ter que ir pra fazer crisma. Isso aí vai no cemitério virar cruz, só pra... Ferrada. E o tema que ele mandou foi traumas de infância ou brincadeiras de infância pré-morte. Nossa senhora, mas esse Satã Me Leva tá... O cara é satânico. Eu acho que ele... Ele mandou uma sugestão, mas não foi essa. A dele foi ruim. Então, desculpa, Satã, você se fudeu. A do Satã sugestão... foi como eu fugi da catequese. A sugestão dele foi normal, foi trauma de criança. Ok, é legal. Mas a mais legal, quem mandou, na verdade, foi o Anderson Menes. Wanderson Menes, provavelmente. É o Wanderson. Né? Aqui quando tem o W, eu gosto de ver um pensar dessa maneira. Ele mandou situações de risco de vida na infância. Interessante. Isso é mais legal. Interessante. Isso é mais legal, porque a infância é um eterno risco de vida. É o Iraque da vida, é a fase que você tá propenso a morrer a qualquer momento. O índice de mortalidade infantil no Brasil é um dos mais altos. Na infância, onde tem o maior índice de mortalidade infantil, é na infância. É na infância. Exatamente. Você não vê um velho morrer de mortalidade infantil? Isso é uma coisa realmente meio difícil de acontecer. Exatamente, você não vê uma coisa dessa. Ou seja, realmente as estatísticas não mentem, né? Quando você é criança, você passa várias situações de quase morte. Ou então, talvez por você ser criança e acha que as coisas têm uma dimensão muito maior do que elas realmente têm, né? Talvez você ache que é uma quase morte, mas na verdade não foi porra nenhuma. Foi porra nenhuma. Tudo é potencializado. E ainda tem a questão da mãe, que a mãe sempre vai potencializar tudo o que acontece na sua infância. É verdade, é verdade. Ela eu acho que é mais pra assustar a criança. Também. É mais pra assustar, é desde o não come isso que você vai morrer, ou não sai com seus amigos maconheiros. Mas mãe, eles têm 7 anos. Eu sou maconheiro do mesmo jeito. Mas escuta me seguir mim, é maconheiro do mesmo jeito. Não vai mudar seus nada. Seus amigos maconheirinhos. Esses jovens do reggae. Pois é, eu imaginei o pequeno Cleitinho Rasta. O Cleitinho? Cleitinho, é pequeno. Cleitinho, o Cleitinho. O Cleitinho. E aí as mães, elas realmente, como é que se fala? Potencializam isso. É, deixa tudo mais... É, e é verdade isso, né? É muito interessante a gente ter essa noção aí que as coisas... Também tem uma coisa na infância que, assim, tem coisas que eu achava que eram muito grandes. Tipo, caralho, o corredor do meu colégio era gigantesco. Ah, aí depois você visita quando é adulto, o negócio é nada. São, né, cara? São 3 metros, tá ligado? Não é nada. Você fala, caralho, também são proporções que só quando você é criança que você acha que tem. Você não pode visitar o colégio que você estudava depois de adulto, cara. Senão acaba com toda a magia. Acaba a magia, né? Acaba a magia. Ah, eu já acho fofinho. Olha que bonito você chegar lá. Nossa, foi aqui que eu apanhei. Foi aqui que eu fiz minha balada. É interessante você visitar seu colégio. Deve ser divertido. Mas enfim, o tema de hoje são riscos. Qual pode ser o nome perfeito pro podcast? O nome certinho, assim. É sobreviver à infância? Sobreviver à infância é bom. Boa, Luigi. Porque tem que ter garra pra sobreviver. Pra sobreviver à infância. Porque quem não sobrevive à infância... Geralmente não tá... Não tá aqui hoje. Não tá aqui hoje. Né? Sinal que ele perdeu a guerra. Sinal que ele ganhou a guerra. Então ele não merecia estar aqui. Se ele morreu, ele perdeu. Ah, não. Se ele morreu, ele perdeu a guerra. Exato. Ele não merecia estar aqui hoje. Não merecia. Não merecia estar escutando a gente hoje. Não merecia, né? O prêmio dele, quem que conseguiu sobreviver à infância? O prêmio é escutar o Não Ovo. Olha só que prêmio maravilhoso. Cara, que é eu acho que vale a pena. Então tá bom, então o tema vai ser esse. E eu já tô aqui meio que pensando em algumas histórias minhas de infância. É porque vocês eram crianças muito, como diriam, os pais travessas? Eu acho que depende. Eu quando eu era até os meus 7, 8 anos, assim, eu acho que era normal de toda criança ser bagunceira e tal. Mas depois eu comecei a ficar mais quieto, mais recolhido e tal, porque a TV Manchete entrou na minha vida, né? Ah, daí muda. E aí eu fiquei muito viciado em Cavaleiro Zodíaco e o Hakusho. E eu não saía mais de casa pra nada. E o tempo que eu ficava em casa, eu gostava muito de desenhar. Eu ficava desenhando e tal. Você é uma criança autista. É, mais ou menos. Até a pré-adolescência eu fiquei bem recolhido. Mas o começo da minha infância assim, foi bem terrível. Assim. A minha mãe falava que se você tivesse nascido uns 15 anos depois, o assunto era LOL, no caso. Era Minecraft. É verdade, cara. Puta, que... Era galinha pitadinha, sei lá. Né? É verdade. Não, o introspectivo de hoje em dia, a criança introspectiva, é a criança nerd. É aquela que só fica no iPad, é aquela que só fica no Minecraft, só fica vendo... vídeos de youtuber da monarquia. Eu quero fazer a criança introspectiva. Eu quero levantar uma questão importantíssima para essa bancada. Opa. Também para os ouvintes do Ovo. Opa. Será que a tecnologia está afrouxando as crianças? As crianças não têm mais aquele perigo constante de morte? Porque antigamente... Cara, eu acho que sim. Pra você se divertir, você tinha que sair pra rua. É a única morte que ela sofre ali. O que é? Jogar um Slenderman. Eu acho que é perigoso pra criança. Cara. É o único susto que ela tem na infância. É jogar Slenderman. O único susto dela é entrar no canal do Caio Moura e não ter vídeo novo. É. Ai, meu coração! Ai, amor, não faz vídeo, tá ligado? Eu acho que é perigoso pra criança, cara, porque... Crianças, elas são acostumadas a jogar muito joguinho, ver muito vídeo. Vai que ela acaba clicando sem querer numa propaganda que aparece. Aí o cartão do pai já tá cadastrado ali. Nossa, que terrível, meu Deus. Aí já faz uma compra e compra tipo um avião no Mercado Livre. Aí a morte é do pai, né? Do coração, né? Se o pai for pai mesmo, ele vai matar a criança. Primeiro joga na janela e depois ele morre do coração. E teve uma coisa muito importante nesse podcast que a gente não comentou. Que pra gente já foi normal, porque a gente sabe que tá olhando, né? Uhum. Mas pra quem tá ouvindo, deve ter percebido uma coisa diferente. Eu não fiz a apresentação de vocês. Eu não apresentei a bancada. Tanto de programa e nada. Eu não apresentei a bancada, então... Olá, Igor Seco. Fala, meu povo. Ah, agora é sim. Esqueci completamente, cara. Tudo bom, Luigi Richter? Olá, fiéis ouvintes. Tudo bem com vocês? Depois de 10 minutos a gente conversando. Eu aqui comandando a bancada, Cid Cidoso, esse meu nome maravilhoso. E Brian Rizzo não está com a gente. O que aconteceu? Ele Brian não tinha histórias de infância, aí ele foi embora. Não tinha, ele saiu chorando. O Brian não está com a gente hoje, mas tudo bem. né? Cada um pode criar sua própria teoria. Por que que o Brian não está aqui hoje? Nessa experiência aí, eu não vou falar, que é um segredo que ele não está hoje. É, mas a gente pode substituir o Brian, de repente. Deixa eu pensar. Se a gente substituir o Brian por um grito de cabra. É interessante. O que é melhor? Todo mundo gosta de Brian falando ou um grito de cabra? Uma cabra. Fica uma dúvida. Fica uma dúvida aqui. Vocês demoraram pra responder. Não, a cabra. Eu já tava com a cabra na mente. Pra mim, não. Pra mim é a cabra com certeza absoluta. Cara, eu acho que eu não consigo... Eu não consigo imaginar a voz do Brian participando daquele meme de rock, igual eles fazem com as cabras roqueiras. Ah, tá, que insere a cabra no... No meio das músicas, né? Então tá, então toda vez que seria a hora do Brian falar, a gente bota um som de cabra, então. Que é pra representar o Brian, a gente não esquecer dele hoje. Exatamente. Nesse dia triste, né? Onde o Brian não está participando, que infelizmente ele faleceu. Mas tudo bem. Né, Brian? Olha aí. Ai, que voz bonita, né, Brian? Pô, Brian, muito obrigado. Ficou, tá meio agudo. Faz um discurso aí, Brian, rapidinho pra gente. Mas daí vai ter que deixar a voz da cabra... Como é que é a voz? Essa é a cabra... Não, a cabra normal é aquela gritaria. Aí a cabra Brian. É a Cabraia. A Cabraia. A Cabraia, velho. É a Cabraia. A Cabraia. A Cabraia já tem um nome. Já tem um Pombo Michael, agora nós temos a Cabraia. Que é a Cabra Brian. O Davi vai ter que criar a Cabraia aí. Cabraia. Fazer os efeitos de DJ. Se vira na edição hoje aí, Davi. Deixa os garotos brincar. Vamos lá, infância e tudo mais. Risco de vida, o risco de... Como é que é o certo? É risco de morte ou é risco de vida? É, eu acho que tem um certo. É bem colocado isso aí. É uma boa pergunta, né? Eu acho que é risco de morte, né? Porque ninguém... Você corre risco de morrer, é isso? É, você corre risco de morrer. Ninguém tem risco de vida. Quer dizer que ele ganha uma vida a mais, tipo videogame, mais, né? Exatamente. É risco de morte. É risco de morte, que daí você perde a vida. Então o risco de morte aqui na infância... A primeira coisa que me vem na cabeça, quando se fala nisso, é um negócio que eu não sei se vai ser da época que todo mundo tá ouvindo aqui, né? Os ouvintes mais novos não vão saber o que é isso, eu acho que não existe hoje mais, mas é uma bala que existia antigamente chamada bala soft. Já ouviram bala falar? Soft. Bala soft? Bala soft. O garotão do interior aqui, acho que não conhece. Não conhece? Conhece a bala soft? Eu já ouvi falar. A bala soft. Não é da minha época. Não é? A bala soft, vou tentar explicar pra galera. A bala soft é meio que uma... Era uma bala que a criança... chupava a bala, né? E eu fiquei imaginando que a criança jogava na outra, a bala. Explodia. Só que ela tinha um tamanho perfeito pra prender na garganta da criança. Ô, maravilha! Então, ela tem o tamanho de uma hóstia. Tá ligado? É meio que uma bala hóstia. E ela é ruim de dissolver, essa bala. É bala safada. Bala ruim. Ela era ruim de dissolver. Então a criançada botava na boca... Ia falar alguma coisa, quando a bala entrava na goela, ficava presa ali, não conseguia falar, aquela porra não dissolvia. O que teve de criança morrendo nos anos 90? Eu nunca morri, mas. O que teve de criança morrendo nos anos 90 por causa da bala soft, cara? A bala foi proibida aqui no Brasil por causa disso. Não sei se foi proibida, cara, mas era um negócio monstruoso, assim. Foi primeiro bala soft, depois o Carandiru. Foi um negócio absurdo. Não, mas as crianças corriam constantes riscos quando saíam de casa. Não, tudo, né? Tudo é potencialmente perigoso para uma criança. Você pode pegar até desde, sei lá, crianças comprando cigarro pro pai no bar. Era totalmente aceitável. Sim, normal, né? Normal. Sim, normal. Na verdade, a criança comprava cigarro pra ela. Pra ela também. Tinha um cigarrinho de chocolate. Exatamente. É verdade. Isso. Cara, tinha cigarro de chocolate pra você comprar... E fingir que tava fumando. Eu fazia muito isso, porque fumar, né? Hoje em dia, as pessoas tem muita gente que fuma, óbvio. Mas não é mais, porque tinha aquele glamour, né? O cara fumava, negócio. A propaganda da TV era o cara saltava do cavalo e colocava o cowboy, chapéu. Assim. Exatamente. Todo Mad Men o negócio, né? Outra época. Era aquela coisa luxuosa. O cowboy da Marlboro, ele era esportista, velho. Ele subia a montanha, ele fazia não sei o quê. Às vezes o cara jogava basquete, o cara era fumante atleta. Fumante atleta. Era outra pegada. E a gente emulava fumar cigarro fumando os chocolatinhos. Chocolate de... Cara, que merda é essa, cara? Criança... Ideia genial, né? Ideia de bosta. Vamos fazer um cigarro de chocolate cigarro pra crianças. Não, mas eu acho que isso é o de menos ainda, porque você pega os brinquedos que a gente tinha quando a gente era criança... Sim. Cara, era brinquedo muito de psicopata. Sabe com um brinquedo perigoso, cara? O Lango Lango. Lango Lango. Porque ele dava, era aquele bonequinho de boxe que você sim, colocava você a mão. Apertava embaixo e dava um soquinho. Nossa. Cara, sim. Uma vez eu dei um soco com aquilo no olho de um coleguinha meu, cara. E aquilo, tipo, ficou. Ele começou a chorar, aí a tiazinha da creche falou assim: ah, o que tu fez? Ah, não fui eu, foi o Lango Lango. Fui eu, foi o Lango Lango. Ele tá possuído aqui. Deu um soco sozinho, não sei o que aconteceu. Cara, os brinquedos eram perigosos, cara. Mesmo, né? O cigarro de chocolate, eu tenho quase certeza absoluta que tinha pai que ia trabalhar, deixava a criança sozinha em casa, a criança via um maço de cigarro lá e comia o cigarro. Podia achando acontecer. Que era de chocolate. Tenho certeza absoluta que já aconteceu. Eu não duvido nada. Né? Outra, Lego. Quantas crianças devem ter engolido Lego? Mas o Lego é perigoso, na infância. Cara. Até hoje é perigoso. Né? Deve ter engolido até Lego hoje na infância. Eu engulo Lego. Hoje o maior risco do Lego é você pisar nele. Eu pisar no Lego. Não, pisar no Lego é mortal. Você tem que amputar sua perna e tem uma criança, então, que, né, que tá em fase de desenvolvimento, tá, né, tem aquela perninha torta ainda, o garrinchinho ali, pisou no Lego, meu amigo. Já era. Tem que jogar fora. Procura a tua profissão. Eu já fui, tá vendo? Eu tenho uma cicatriz aqui na testa. Sim. Tá ligado? Dá pra ver do você sabe o que é isso? O que é? De Lego. Eu sou o Harry Potter. Eu achei que era o nariz que você tinha removido por causa do ácido. Não, não. Isso aqui, essa cicatriz que eu tenho é por causa de Lego. De verdade. É uma, acho que talvez foi o meu momento quase morte perfeito. Perfeito não, porque eu não morri. Mas o momento mais quase morte da infância foi esse. Meu pai tava dirigindo o Chevette dele. Meu pai tinha um Chevetão, Chevette. Charmoso. Chevetão Chevette prata. Fera. Meu pai tinha um Chevette prata. Távamos ali nas estradas de Santos. Meu, e aí... Um Chevette em Santos, olha só. É, aqui. Uma puta neblina na estrada. Meu pai bateu o carro. Bateu na traseira do carro que tava na frente. E eu tava na banca de trás brincando de Lego. E na hora que ele bateu, minha cabeça... Pá, bateu no Lego. Nossa senhora. Eu tava com o Lego na mão. E aí eu meti a cara no Lego. Puta. E aí foi... aí cortou minha cara toda. Sangue pra caralho. Minha mãe desesperada, né? Porque, assim, tomei, sei lá, quantos pontos aqui, mas não é tanto assim, né? Foi um corte numa criança, na testa, ficar com a cara toda ensanguentada. Imagina o desespero da minha mãe. Não é uma coisa legal. Não, e aí já não basta você estar com a cara cheia de sangue, fica tua mãe preocupadíssima, a criança de certo passa mil coisas na cabeça. Não, o mais triste é o Lego cheio de sangue. Imagina que tristeza, o Lego da criança cheio de sangue, não vou poder brincar de novo, eu tava pensando só nisso. Eu tava, foda-se, tava preocupado com o Lego. Preocupado com o Lego, de alguém jogar fora o Lego, falar que ele tava, sei lá, possuído pelo capiroto lá, ia perder o Lego, mas eu fui atacado por um Lego. Vocês têm alguma história, assim, de risco de vida? Cara, de morte? Se a gente tá aqui vivo hoje, com certeza a gente passou por alguns perrengues na infância. Mas eu só quero terminar essa de brinquedo, lembrando, pra mim é um clássico que resume bem uma geração que é a nossa. De brinquedo, que era o revolvinho de espoleta. Nossa senhora. Que era o revólver do Rambo. Tinha um revólver do Rambo. Cara, esse revólver era um 38 do Rambo. Cara, e ele foi proibido depois de alguns anos. Mas, meu Deus, porque ele era uma réplica perfeita no 38. E gente comprava o revólver. Ele tinha um tambor, ele abria igual. Tinha um tambor, caralho. Era uma réplica perfeita. Você colocava munição, pelo amor de Deus. Pra uma criança brincar de 38. E, cara... Isso era a coisa mais normal do mundo. Não, tinha cara que comprava 38 e assaltar um banco com a porra do revólver do Rambo. Cara, você tem noção, fazia véio? Deus nos acuda. Que não, mas você consegue... Assim, é uma criança, certo, de 3 anos. E aí, hoje em dia, uma criança de 3 anos tá lá, galeptadinha, não sei o quê, aprendendo inglês, pá, vendo o celular. Cara, há 20 anos atrás, ela tava com o revólver do Rambo, simulando a guerra do Vietnã, cara. Pá, pá, pá. Ah, matei! Aí o pai morria, caiu no chão. Caralho, cara, não faz sentido. O pai morria, aí você comemorava fumando cigarro de chocolate. Que época mágica, né? Que época mágica. Que época maravilhosa. Mas eu ainda lembro de um brinquedo que era mais perigoso que esse, cara. Caralho, mais perigoso que o revólver? Que era aquele brinquedo de palitinhos. Você tinha puta que pariu! Qual é o nome daquilo? Era o caça-palito, acho. Cata-palito. Caça-palito. É de palito, cara, tinha vários palitos. Tinha... Você bota assim, vários palitos. Palitos em cima do outro, um tem que tirar, você não pode mexer no palito do amiguinho. Sim, sim. Entendeu? E esse brinquedo realmente era perigoso, porque é o tipo de brinquedo que na prisão, na prisão, leia-se creche. Na prisão, também creche. Pode acontecer uma rebelião por causa dessa porra desse brinquedo. Porque, cara, ele pode abrir porta, ele pode abrir cela, ele pode matar guarda, esse brinquedo pode fazer qualquer coisa. Não, é só um brinquedo, cara. Tipo, é só um brinquedo. Só um brinquedo capeta. E às vezes ele podia não matar. Tá, mas ele ia deixar a criancinha cega e ela ia ficar sofrendo pro resto da vida. Ó. E outra, sempre tem aquele amiguinho que ele pra tirar o palito de baixo, ele dava aquele tapinha, pá, daí subia o palito, tá ligado? Ah, sim. Tinha aquela tática de dar o tapinha, né, na ponta do palito. Fazer um trampolim. O que deve ter voado de palito no olho do amiguinho ali. Cara, eu lembrei agora de uma coisa muito satânica da infância, que eu não sei se tinha na escola de vocês, que era a... não sei como era o nome também. Que era faquinha de apontar lápis. Faquinha que os caras pegavam o apontador, tiravam a lâmina, colocavam. Isso, ó, vamos ver se essas pessoas. Quantas pessoas vão conhecer isso aqui? Você pegava um apontador, que ele tem uma lâmina pra você apontar o lápis, certo? Apontador normal. Você tirava a lâmina, pegava um tubo de caneta Bic, certo? Queimava no fogo, esquentava no fogo. Ele ficava uma criança magaia. Não, presta atenção. Aí ele ficava todo maleável, aí você pegava aquela lâmina e cravava naquela ponta maleável e esperava secar. Caralho, velho. E aí virava tipo um facão, assim, um canivete. Caralho, você estudou no Bangu 2, velho. Era tipo um estilete de pobre, tá ligado? Meu Deus do céu. E a gente levava isso pra escola. É uma arma isso. Cara, é uma arma. Sim. E era totalmente permitido, assim, nenhum professor falava assim, nossa, olha que bonito. O Lucas, de 5 anos, está... com um facão pra apontar lápis, cheio de crianças do lado dele. Tudo bem, vai tirar 10 em português. Caralho, cara. E agora que eu tô lembrando disso, tá começando a bater um desespero. Como que eu não morri com isso? Pois é, completamente perigoso. Eu vivia cortando o dedo com esse tipo de coisa. Não, é muito perigoso. Mas é coisa de criança, não tem jeito. Brincadeira, por exemplo, de pegar o elástico e fazer uma arminha. O estilingue de elástico. O estilingue de elástico. Isso é divertido. Cara, é divertido. Teve um cara no meu colégio, uma sala minha, que ele foi pro hospital porque acertaram um papelzinho no olho dele, nossa, mas numa velocidade e a queima-roupa, tá ligado? Chacina de Osasco, velho. Acertaram no olho do moleque, velho. E ele tem que ir pro hospital, que ele ficou com o olho roxo. Sabe o que era legal de fazer isso aí, cara? Ao invés de você colocar o papel, colocar a faca do Luigi. Colocar minha faca ali, ó. Já virou uma lança. Não, é faquinha, não era faca, era faquinha. Você roubava o grampo de cabelo da coleguinha. Ah, caralho. O grampinho de cabelo e usava aquilo de munição. Doía, puta que pariu, cara. Olha, a criança foi feita pra guerra. Sim, cara. A gente, né? É um instinto. Por é isso que você vê aí o Estado Islâmico usando criança com a AK-47, eles estão fazendo certo, cara. Por isso que só os mais fortes sobreviveram. Só os mais fortes estão vivos hoje. Por causa disso. Outra coisa que lembrou bem agora também, que era uma coisa quase mortal e era o maior medo de todas as crianças, que era o metiolate. Nossa senhora, metiolate. O maior terror de qualquer criança. Não bastava você cair, se ralar inteiro. Se fuder todo, não. Você tinha que chegar em casa e passar pela segunda prova de dor. Era penitência. Jesus criou o metiolate pra criança ter em mente a besteira que ela fez, né? Ela vê que ela tava possuída pelo Satã ali. E aí o metiolate era uma forma dele aprender, né? Da criança aprender. Exorcizava o espírito ruim ali. Eu queria experimentar o metiolate. É que agora o metiolate não arde mais, mas eu queria experimentar de novo. Não arde mais. Pra ver se a dor era... Ou assim. Você não vê no YouTube a tag do metiolate? Você não vê, não existe mesmo. Mais. Nossa. Tem a tag do metiolate. Isso é engraçado. Vamos passar metiolate aqui. Ai, ai, ai, tag. Quem sobreviver ganha. Se inscreve no meu canal. Ia ser divertido. Mas eu queria, tipo assim, me ralar, pegar o metiolate que arde e passar pra ver se dói tanto assim, porque, cara... Então, aí que tá. Será que doía tanto assim ou era coisa de criança que você supervaloriza aquele momento? É, porque tem também a mística por cima daquela coisa, que vai arder, vai arder. Eu não sei, eu acho que a gente jamais saberá de novo. Eu acho que quando a mãe ia pegar o metiolate, ela já falava, ah, tu te ralou, vou pegar o metiolate ali, vamos sarar essa ferida. Eu nunca pensei. O problema é que a gente jamais vai tirar a prova dos 9 aí, porque o metiolate não é mais assim, né? Ele não arde mais hoje em dia. Ele tem uma fórmula que não arde mais. Então nunca mais a gente não vai saber, tipo, mais disso. Cara, e agora eu não entendo. Tipo, fizeram um metiolate que não arde pra poder passar em criança que se machuca. Sim. E a criança não chorar. Só que agora a criança não se machuca, porque ela fica jogando no tablet. Então, agora que tinha que estar dentro. Sabe qual que é o metiolate dessa geração? Qual que é o metiolate? O modem desconectado. Oh! Bonita frase. Eu gostaria, inclusive, Davi, coloca um efeito aqui na voz do Luigi, que ele vai repetir essa frase, e essa frase vai ficar... Eu acho que todo podcast ele devia selecionar uma frase pra ficar eternizada. Pra ecoar aí no Twitter das pessoas, as pessoas mudarem a bio do Orkut dela, mudar o status do WhatsApp pra as nossas frases, entendeu? Eu acho bonito. Faz a frase aí. O metiolate dessa geração é o modem desligado. errado. Ah, muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. O que que o Brian tem pra dizer sobre essa frase? Bonitas palavras aí de Brian, com o Brian sobre off, fiquei arrepiado, cara. Fiquei arrepiado, e não é mercholate, fiquei arrepiado de verdade. Deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar. Outro brinquedo que eu lembro que também causou algumas mortes aí nas crianças foi o Pula Pirata. Vocês lembram do Pula Pirata? Eu lembro. Eu nunca tive um, mas eu lembro que eu via bastante nas propagandas. Era um brinquedo que... Os primos ricos tinham. Nossa, tinha um Pula Pirata. Pula Pirata era um brinquedo... Hoje em dia ele é reformulado. Existem outros tipos de Pula Pirata. Já vi Pula Pirata com pinguim. Um Pula Pirata sem pirata. Ele não pode ser um Pula Pirata. É, um Pula Pinguim agora. Eles mudam todo ano a Grow lá, meio que dá uma repaginada. Dos mesmos brinquedos há 30 anos. Só que eles dão uma repaginada. Vocês já viram a propaganda nova do Detetive, por exemplo? Sabe o jogo de tabuleiro, sim, Detetive? Sim, Detetive. Agora, tá mudado? Tá, mudou. Agora, as dicas vêm por um aplicativo no celular. Nossa, cara, senhora. Não é possível. Tipo, Eu fico de engraçado aqui. É, o capitão, o Coronel Mostarda, não sei o que. O Coronel Mostarda é um depoimento no celular. É o arroba Coronel Mostarda. É o arroba Coronel Mostarda. Os brinquedos mudaram. O Banco Imobiliário agora também tem uma pegada que você faz não sei o que com o celular lá e compra a casa. Acho que você passa no PayPal a casa. É tudo pra você ficar sozinho brincando com o celular. Eu não sei qual é que é, mas eles dão uma reformulada nos brinquedos, né? É o mesmo brinquedo, há 50 anos ele só dá uma repaginada. E o Pula Pirata, de vez em quando, ele é repaginado também. E o Pula Pirata, ele matava algumas crianças. Ele matava algumas crianças. Algumas, porque as crianças engoliam a espada do Pula Pirata, que ele tinha uma espadinha, né? Que era que você enfiava no barril pra ver se o pirata pulava. Pulava. Inclusive tinha uma brincadeira um tanto quanto sexual das crianças, que era o Pula Pirata, que era quando um amigo pegava a caneta e enfiava no cu do outro amigo pra ver se ele pulava. Que porra de brincadeira é? Enfiava a caneta e gritava, Pula Pirata! Aí o amigo dá um pulinho na cadeira. Credo, cara. É uma brincadeira. A criança também tem umas brincadeiras. Brincadeira esquisita, né? Brincadeira estranha. Mas muitas crianças devem ter se descobriram. Essa brincadeira, assim. Vocês já brincaram de hoje não? Hoje não! A brincadeira troca-troca. Hoje não! Tipo, tocava o sinal do colégio, aí você tinha que falar hoje não. Hoje não! Se você, por acaso, esquecesse de falar hoje não, alguém podia chegar em você e te dar um soco. Nossa, na cara. Do lado, assim. É, que nem a do Fusca Azul lá, né? É, tipo, do Fusca Azul. Cara, do Fusca Azul. A do Fusca Azul é a brincadeira mais idiota, como eu odeio essa brincadeira. Não, já deve ter dado morte. Já deve ter apanhado pra caralho. Cara, o pior é que eu tenho um amigo de 30 anos que a gente tá andando, assim, daqui a pouco ele me dá um soco no... que porra é essa? Fusca Azul, vai tomar no seu cu. Okay, imagina, uma excursão de colégio, ok? Uma excursão de colégio. Só que tá todo mundo acordado, menos uma criança que tá dormindo, ok? Sim. E aí, todo mundo vê um Fusca Azul passando. Ou seja, nossa, a criança que estava dormindo... Provavelmente ela morreu. Ela pode ter morrido. Vai ficar igual a Beth lutando com 40 crianças no ônibus, dando soco na cara dela. Ou seja, a brincadeira do Fusca Azul tinha um potencial de morte. Eu odiava. Tinha uma também na minha escola lá, não sei se vocês conhecem, que era o Tomar Geral. Tomar Geral? Tomar Geral, que era da tapa na cabeça. Não, isso aí pra mim era corredor polonês. É, no cara, cada lugar tem o nome. É complicado, porque aqui é um cara de Santa Catarina, outro do Paraná, outro de São Paulo, outro de Santos. Fazer um corredor assim, o cara, a pessoa passa. Sabe, então, isso tinha também, porrada na cabeça. Mas o geral era assim, quando você falava alguma groselha, daí a galera falava assim, o Luigi toma leite com Nescau, o que ele merece? Aí, tomar geral. Aí vinha todo mundo... Tio Arriba com Nescau. Cara, era horrível, parecia a Alemanha, cara. Tinha outra brincadeira no meu colégio, que era o piruzinho. Que porra é? Esse colégio do Igor. Piruzinho, cara. Esse colégio do Igor. Tipo, a gente chupava o pau do amigo. A brincadeira do piruzinho é chegar e chupar o pau do amigo. Bater com a rola na cara do amigo. Como é que era o piruzinho, cara? É porque piruzinho, no sul do Brasil, pelo menos em Santa Catarina, é tipo caneta, tá ligado? Tipo, você caneta? Você tá jogando futebol, aí você passa... Ah, caneta de por baixo das pernas. Ah, tá, pensei que era caneta. Aí você passa a bola por baixo das pernas do amigo. Tem vários nomes, né? E chama isso de piruzinho. Entendi. Aí, tipo, ficava um monte de gente jogando, ninguém tinha time. Ah, porra, eu brincava disso. E quem tomava piruzinho... Eu brincava disso. Apanhava, tá ligado? Eu brincava, mas tinha outro nome. Eu tô ligado, mas a grande merda da minha brincadeira, no caso, é como a gente não tinha bola. bola no recreio era o Todinho. Era uma garrafa. Era o Todinho. Ah, qualquer coisa era bola. Pegava o Todinho, sempre tinha criança mais rica que levava o Todinho, tomava, tipo, ficava obrigando o Gordinho a tomar rápido. Vira essa vira o Todinho. O Gordinho virava o Todinho lá. Aí você assopra pelo canudinho do Todinho, deixando uma bolinha. Ah, que nossa, virava uma bolinha de futebol. Fica um Todinho gordinho, né? E aí, só que assim, sempre tem um babaca que sem querer pisa na porra do Todinho e acaba com o recreio de todas as crianças. E aí, essa criança, ela passava pelo corredor polonês. Corredor polonês, né, pisar. E a merda que, às vezes, acontecia de, tipo, acabar o recreio com 30 segundos de jogo, tá ligado? Jogava a bolinha de Todinho, já vinha um gordo lá e pisava e puta que pariu. Ah, Todinho era dele mesmo? É, mas apanhava, né? Apanhava. Acabava apanhava primeiro porque era gordo, segundo porque pisou no Todinho. É. Cara, se você parar pra pensar... Várias brincadeiras de colégio acabam em porrada. Tudo. Acabam em pancadaria, né? Gosta de brigar. Tem nada sadio, assim. Não tem nada de bom de colégio, né, cara? Ainda bem que o Igor ficou só até a quarta série, ainda cara. Bem, né? É a melhor coisa que você pode fazer. Mas aprontou bastante. Aprontou. Deixa os garotos brincar. Deixa os garotos brincar. Deixa os garotos brincar. Sabe uma coisa? Eu lembrei de uma coisa. Você falou da manchete que mudou a sua vida? Sim. Né? Porque você começou a assistir Cavaleiro Zodíaco. Não conseguia parar mais. Começou... Era Jasper, era os Changemans, era o Giban. Eu curtia muito a cultura também, né? Que tinha o Castelo Rá-Tim-Bum. É, a cultura não pegava. Cultura eu tinha aquela televisão zona que você mudava o canal, você tinha que levantar. Tac, tac, tac. Ele só pegava... Globo, SBT, Manchete e Band. É, eu assistia muito Castelo Rá-Tim-Bum, assistia muito na cultura, que mais que tinha? Tinha o Lucas Silva e Silva, mas esse mais era o Rupert. Rupert, tinha aquele acho que é Babá, que era um elefante. Um elefante. Você lembra desse? Eu não sei porque eu lembrei dessa porra agora. Lembra, é legal. Era um elefante príncipe, que porra de desenho é esse, né? Eu lembro que tinha o Pequeno Urso, que eu gostava bastante. Tinha vários urso, desenhos, verdade. Mas um desenho que com certeza foi da infância de todos nós aqui, porque ele atravessou várias gerações, inclusive de provavelmente boa parte das pessoas que estão ouvindo no ovo agora, foi o Pokémon. Pokémon. E o Pokémon, ele tem um caso muito interessante que realmente matou muitas crianças. Como assim, cara? O Pikachu matou. O Pikachu matou crianças na vida real. Pisar em cima do Pikachu. Eu não sei se ele passou aqui no Brasil, acho que não. Não passou. Não chegou a passar aqui no Brasil. É o que eu tô pensando, não passou. Passou só no Japão. Só no Japão e deu muita merda. Que foi um episódio que ele tinha tantas cores e girava tanto na tela, não sei o que aconteceu na porra do episódio, que dava ataque de epilepsia nas crianças. Era o Porygon, que era aquele Pokémon dos computadores, que era tipo um programa de computador, e aí o Ash, os caras, eles entram dentro do computador. E aí quando eles entram no computador, né, tem todos os efeitos, que eles estão entrando na rede mundial de computadores, né? Estão surfando lá. Estão surfando na web. E aí aquelas luzes, aquelas cores e tal, dava ataque de epilepsia em muita, tipo, em mais de 1000 crianças. Sim, cara. Daí levaram um monte de criança pro hospital por causa de Pokémon. Ah, então por isso que lá onde eu morava, tinha um boato de que Pokémon era satânico do mal do mundo. Ah, mas tudo é criança, tudo é satânico. Tudo era do capeta. A Xuxa, ao contrário, é satânica. O Serginho Malandro, mas o Serginho Malandro realmente é satânico. Pra ele estar feliz daquele jeito o tempo todo, só pode ter vendido a alma pro diabo. Com mesmo, certeza. Tem um monte de coisa que é relacionada ao capeta quando você é criança. Acho que é mais pra deixar medo nas crianças. Mas algumas delas são verdadeiras mesmo. Como, por exemplo, a faca dentro do Fofão. Caralho, isso é muito legal. Que parece que é uma lenda urbana, né, cara? E é real. Foi criado tanto... faca no fofão. Fala de novo, faca no fofão. Faca no fofão. Três vezes rápido. A faca no fofão, a faca no fofão, a faca no fofão. Agora o Brian. Vai, Brian. Mas realmente tinha, não era uma faca, verdade. Não era uma faca, mas dá pra matar. É, se você abrir um fofão, né, arrancar a cabeça do não fofão. Não o fofão que sobe o muro, ele se abre e não, não, não, o fofão que sobe o muro, ele tá muito no alto, não dá pra abrir. Ele tá muito lá você em cima. Falou, se você abrir um fofão, eu fico imaginando a carreta furacão. Ele correndo e a criançada atrás com faca, vem cá, quero abrir você, filho da puta. Carreta furacão fugindo da criançada. Se você abrir um fofão, um boneco do fofão, que ele foi tradicional, é o que, anos 80? Anos 80, 90. Eu não me lembro do Fofão, mas ele meio que era o brinquedo do irmão mais velho que ficou pra criança mais nova. Né? Era meio que um brinquedo de que... É, o Fofão é o que a Kefra hoje, assim, tipo, a criançada adora. Criançada adora. Todo mundo quer ficar perto. É a Kefra, quer tirar foto, todo mundo gosta, entendi, tal. Aparecia lá, fazia umas graças. Faz um pouco de sentido. E aí o Fofão, se você arrancar a cabeça dele, ele tem um negócio que prende a cabeça ao corpo que realmente parece um punhal. Parece um punhal, não é uma faca, mas é um punhal. Cara, será que aquilo ali era pra pras crianças se matarem ou era pras... Cara, tipo, eu espero que sim, se cara. Defender é, de um ataque de vampiros. Eu também espero, se não for, eu vou ficar bem triste. Eu não sei, quem é que vai atacar um... Que vampiro vai atacar uma criança com fofão, velho? Ó, o Igor tá lendo um Crepúsculo. Ai, será que era pra prevenir ataque de vampiros? Eu não sei se você sabe, Igor, vampiro não existe. Depende, eu tenho minhas dúvidas. Não, o Luigi, ele já tá cheio de comida, ele quer ficar cheio de razão também. Aí ele vai lá... Eu tenho dúvidas. Vai ver o vampiro não atacava a criança justamente porque ela tava com fofão e tinha um punhal ali. Tinha um punhal. Pra ela se defender. Era o meu amigo fofão. Mas, cara, eu acho que nada, assim, de brinquedos e... Assim, nada chegava perto da violência que eram os fliperamas. Fliperamas? Se você sobreviveu aos fliperamas, você tem ali uma bagagem pra vencer qualquer guerra, sabe? O Estado Islâmico não é nada perto dos fliperamas, cara. Senhora. Cara, porque você pensa bem, hoje em dia você fala assim, jogar um videogame e tal, a molecada adora, Minecraft e tal. Então o cara tá lá na casa dele, tá conecta. De boa, tá no sofá. Conecta na live. Comendo um Doritos. É, tô conversando. Tá jogando um detetive no tablet. Tomando um guaranazinha. É, fica lá xingando, brigando com todo mundo. Mas na nossa época, quem não tinha videogame em mãos, que era uma coisa cara, tinha que ir até os fliperamas. E os fliperamas, eles ficavam nos piores lugares possíveis. Não ficavam no fliperama. O fliperama ficava na boca, ele ficava na... Ele ficava em bar, cara. Ele ficava em bar, em botecão. Ficava... Era, tipo, uma galera cheirando cocaína em cima do fliperama. Cara, fliperama... Pro pessoal lembrar um pouco de como era o fliperama, tem aquela cena famosa do Tropa de Elite. Ah, é verdade. Onde que quebrou? Tá num bar. É no flipper. Os fliperamas, eles tinham cinzeiro entre... Que assim, era o play, o controle 1 e o controle 2. Tinha um cinzeiro no meio. Cara, tem um cinzeiro. Eu acho que os malucos que distribuíam aquelas porra, eles passavam assim na cidade, eles iam olhando assim, ó, acho o pior bar. O mais fudido. O mais risca-faca. É esse. E aí eles iam lá e colocavam o fliperama. Aí era assim, o ambiente fliperama. Era os fliperamas, a mesa de sinuca e um balcão com cheio de pessoas bêbadas. Então você tinha, sei lá, 6, 7 anos, você tava jogando fliperama e tinha uns bêbados caindo por cima. É, moleque, deixa eu pegar uma. É, essa molecada de hoje tá perdida, não brinca mais, fica jogando fliperama. Já tava briga e tocando. Foi no risca-faca que eu te conheci dançando. E eu fechei com o Ryu. O que é? É que você tem que ter um entretenimento familiar no bar. Então era o pai que era pinguço, já levava a criança. A mãe que era puta, tava tudo bem. Já era a mãe, já era o pai cafetinando a mãe, era o pai bebendo pinguço e já largava a criança no fliperama. Era um ambiente familiar bosta, perfeito. É esse e aí o joguinho que tinha pra gente brincar, Mortal Kombat, cara. Mortal Kombat, não é pra criança. 93, não era pra criança. Não. Mas você vai ver, é engraçado que você vê as imagens promocionais do Mortal Kombat lá nos Estados Unidos mesmo. Tipo, a criançadinha lá, tal, tudo lá no fliperama. Cara... O Scorpion tirava o coração das pessoas. Aquela espinha do Sub-Zero, tá ligado? Cara, era muita violência. Era muita violência gratuita. Um jogo que tem um golpe chamado Brutality. É óbvio que não foi feito pra criança. E eu tenho uma história boa que envolve fliperama e Mortal Kombat. Que assim, ficava num bar, lógico, né? Sim. Glorioso Bar do Vanderlei de Salto do Itaré. Bar do Vanderlei é nome de até hoje. De bar de pinguço mesmo. Até hoje existe, é um bar muito bom. Inclusive o Vanderlei deve ser pinguço pra caralho. Já morreu de cirrose. Fez parte da minha infância, fez parte da minha juventude bêbada. É um bar glorioso. E aí tinha lá o Mortal Kombat e tal, tinha Mortal Kombat, Street Fighter 2, Cadillac Dinossauro. Então aquele era o paraíso da criançada. Qual era o nome daquele outro? Tinha um jogo também, aquele que o cara dá foguinho lá. Qual que é um? O da fita preta, o Killer Instinct. Não. Era jogo de lutinha. Eu sei qual é, mas não tô conseguindo lembrar. Não, jogo de um contra... É tipo Street Fighter, só que era uma outra versão. Eu sei qual é. Não, já teve até um crossover. King of Fighters, alguma coisa assim? Não. King of Fighters também tinha. Isso, acho que era esse. Tinha o Tekken também. Era tipo vários jogos de lutinha, né? Era os arcades, só tinha jogo de lutinha, basicamente. E aí, era aquela coisa. A gente tinha que... A ficha naquela época era 25 centavos. Era o padrão. E, cara, 25 centavos em 1993 era, sei lá, tipo, R$150 hoje. Sim. Era muito difícil falar pra tua... Cara, com 25 centavos hoje você não compra 93? Um chiclete. Você não compra nada. Você não compra um babalu, velho. Se você der 25 centavos pro craqueiro, ele vai brigar com você. Não, vai te dar uma rasteira. Ele te devolve. Vai pegar... Vai te jogar na cara, vai enfiar essa moeda no cu. Sim, com certeza, porque não vale mais nada. 25 centavos você fazia programa. Verdade. 25 centavos era o preço do boquete que a sua mãe fazia pra pagar no... Hoje não! Boteco. Nossa, que porra é essa? Boteco, cara agressivo, cara. Enquanto você tava jogando... Sua mãe e fazia. E aí, o que acontece? Eu já assim, fiquei até desconcertado aí. Fiquei mó triste, mó nervoso. E aí, obviamente, eu chegava assim, ô mãe, me dá 25 centavos pra me jogar um fliperama? Sim. Eu já sabia que o único fliperama que existia era no bar do Vanderlei. Sim. Ela falou, não vai no bar do Vanderlei. Ah, cheio de bêbado lá, o que você vai fazer lá? Eu falei, não, mas não tem perigo. E ela não dava. E eu não tinha como arrumar 25 centavos, porque eu tinha 7 anos, né? Bom, e aí, o que acontece? Esse dono do bar, ele tinha uma tática. Ah. Que se você levasse duas garrafas certo. De cerveja vazias, ele te dava uma ficha. Isso é boa tática. E aí, a gente não tinha cerveja em garrafa em casa. O que a gente tinha que fazer? Tinha que roubar. Ele transformava as crianças em carrinheiros. Exatamente, ladrões. Tinha que roubar. Tinha que roubar. Não tinha. Não, eu não quis dizer que carrinheiro... não quis dizer que carrinheiro é ladrão. Eu quis dizer que carrinheiro recicla. Ah, tá. Logo não, eu falei que é, mas nem sei. Eu falei, virava carreira. Você falou, é ladrão. Eu falei, não é isso. Eu falei, a gente virava ladrão. Isso, exatamente. Porque não tinha, a gente saía, aí a gente saía, se formava as ganguinhas e saía pelos quintais roubando. Eram os atiçados. Não eram os atiçados. Os atiçadinhos. E aí uma vez, cara, uns amigos meus acharam engradado, assim, tipo 24. Aí ia dar 12 fichas. Porra, dava pra jogar pra caralho. E aí, só que ela era minha vizinha. Aí eu falei, eu não vou entrar nessa. E aí eles pularam o muro. Você é um bosta, você é um medroso. Eu não vou. Só que eles pularam no quintal dela. Eu fiquei em cima do muro. Eles roubaram e saíram pros fundos. A dona da casa chegou. Vixe. E me viu em cima do muro. Vixe. Eu vou contar pro teu pai. Cara, aquela vez, mas eu levei uma surra. Assim, mas eu apanhei tão de graça. Muito. Cara, meu pai falou, você tá virando um vagabundo, você tá indo em... fliperama de bar. Olha, ainda só. Tá roubando garrafa. Lógico, mano. Teu pai tinha... olha a visão do teu pai. Era uma criança em cima do muro da vizinha roubando garrafa pra ir no bar. Cara, não foi? É verdade. Não, ele tem sentido. Tudo errado. Ele tem sentido. Eu apanhei... Cara, mas eu apanhei de graça. Eu não tava roubando. Eu tava apenas vendo o jeito roubando. A vida de criança é só de aprendizado, né, cara? Aquele dia você aprendeu a deixar de ser otário. Cara, e é bizarro, cara. É bizarro como o cara pedia pra crianças. Assim, pega... Vai, entra no quintal de outras pessoas, pegue garrafas vazias, traga pra mim que você vai jogar Street Fighter com um bêbado do seu lado. E a gente sobreviveu a isso. Só alegria. Todo mundo foi salvo. Só alegria, cara. Você tem alguma história de quase morte aí, igual a do Luigi, que quase o pai dele matou ele porque ele queria beber no bar. Ele tá falando que é fliperão, mas claramente é pra comprar uma breja. Cara, eu é meio ligado a essa história de videogame, porque quando eu era moleque, eu ganhei o videogame do meu tio. Um Dynavision? Era foi um Super Nintendo que eu ganhei. Bugado, era bugado. Tipo, você jogava... Você jogava o Mario, não era o Mario que tava jogando. Não era o Luigi. Era tudo bugado. Era o espírito dele. Aí, aquele dia, eu fui pra casa do meu tio e eu tive que ficar a tarde inteira lá. Eu não podia só chegar lá, pegar o videogame e ir embora, porque era meu tio que ia me levar. Aí a gente começou a brincar de bicicleta com as bicicletas do meu primo. E a gente inventou de descer um morro, uma ladeira, pra brincar. Certo. O meu primo já era acostumado. O que é outra coisa de criança que é a ladeira, né, velho? É o Marco, A ladeira só dá merda na ladeira. Aí meu primo morava lá, ele já era acostumado com o terreno. Ele desceu a ladeira e foi na frente. Né? Terreno não, a pista. A pista, é. Sim, a pista. O autódromo. O autódromo. Aí ele foi na frente. Aí eu vi ele, eu pensei, eu vou tentar alcançar. Eu desci a ladeira e eu já tava muito rápido. Aí aquele bike, esse? De bicicleta. Ah. Aí ele gritou, quando eu cheguei em determinado caminho, ele olhou pra trás e gritou, cuidado com o cachorro da Nena. Ué? E era um cachorro de uma vizinha dele, que era muito, muito grande pro meu tamanho, tá ligado? E o que é muito grande? Um poodle? Era o tamanho de um pitbull, mais ou menos assim. Pitbull, caralho? Um pouco mais alto que um pitbull, só que ele era um vira-lata. Ah, um vira-lata metido a pitbull. Só que eu morria de medo daquele cachorro, tá ligado? Eu tenho medo de cachorro Quando eu olhei pro lado... Estava o cachorro correndo do meu lado. Já tinha alcançado. Ele já estava do meu lado. Mas ele queria passar uma corrida só. Tá brincando. Ele não estava de bicicleta. E ele não fez nada pra mim. O que aconteceu é que quando eu olhei pro lado, eu não olhei pra frente, tinha um buraco. Aí a roda da bicicleta, a roda dianteira entrou e eu capotei. Nossa. Em cima do cachorro ou não? Não, o cachorro... Ele ficou bem? O cachorro deve estar vivo. O cachorro... Ele deve ter se assustado com o barulho e fugiu, tá ligado? Eu achei que ele ia te atacar na hora que você caiu. Não, cara, aí eu caí de aí ia ser da hora. Chão, velho. Tá ligado? Eu perdi um dente. Tem uma caralho, perdeu um dente, é, velho. Dente de leite, eu acho, na época. Puta, eu lembrei da história boa, inclusive. E aí eu, tipo, até hoje tenho a cicatriz na boca. O que aconteceu? A minha avó, que tava na casa do meu tio, que eu morava com ela e tal, ela tava junto, ela, ao invés de resolver me levar pro hospital, que eu tava lá todo ensanguentado. Sem dente, tal, caiu assim, de cabeça. Sem o dente, não, cara. Não. Ela parou passou tudo. Minâncora. Ela parou tudo que ela tava fazendo. Me colocou no carro do meu tio e me levou até o trabalho da minha mãe. Nossa, só pra dizer assim, tomar uma bronca ainda. Só pra dizer assim, ó, teu filho caiu de bike. Teu filho se quebrou. Nossa, que... Teu filho tá quebrado, olha aqui, ó. É ou não é, filho? Chorando. Moleque tetraplégico chorando. Lá. É verdade, mãe. Ainda tá na panha ainda. E minha mãe teve que parar tudo que tava fazendo pra me levar no hospital. Puta, minha avó que não pariu. Teve coragem. Uma ótima avó, realmente uma ótima avó. Mas e o cachorro? O cachorro tá vivo. O cachorro era um adendo na história. Eu tava preocupado com o cachorro. Era um bônus da história. Eu achei que ele ia atropelar o cachorro, ia ficar muito triste. O cachorro era pra deixar um mistério na história. Mas e o teu primo? Não tava na frente? Eu não falo. O Lady, para de questionar as histórias. Não, meu primo conhecia o terreno, né, cara? Esse terreno, manjava o terreno. Eu lembro, você falou que perdeu um dente nessa cara, parada. Se pro Luigi for mentira um moleque cair de bike, velho. Não, eu acho que o Luigi tá muito errado. Que porra. O Luigi é mal acostumado com a internet. Eu gostei de pegar o Igor. Como assim? Não, ele gostou de pegar no teu pé, velho. Gostou de pegar no teu pé. Agora ele quer pegar. Dá pra ver o cara suar frio aqui. Deixa os garotos brincar. Você falou de perder um dente, eu lembrei de uma história de perder dente. Muito boa que eu tenho, cara. Essa aí é um dos top 5 histórias de criança que eu tenho. Envolve também uma quase morte. Aliás, rapidinho. Claro. Você provavelmente deve ter passado isso. Lembra quando os pais amarravam o dente? Tava saindo, o dente. Opa, de leite. Opa. Amarrava assim, amarrava na porta. Essas meu pai, meu caralho, pai. Caralho, que coisa escrota, é bizarro, velho. Cara, meu pai, ele tirou cada dente da minha boca de uma maneira diferente. Ah, hoje em dia os pais amarram em drone. Amarram o dente em drone. Hoje não, hoje deve o ter. O meu pai já fez com porta, já fez com alicate. Porta, já, meu pai arrancou um dente meu no alicate. Com alicate de. Com alicate. Não, já tava mole, mas é só pra tipo, me surpreender, entendeu? Só pra me assustar. Tira, é, o dente já tá caindo. Ele falou, deixa que eu tiro aqui. Não, pai, não faz isso. Ele arrancou com alicate, né? Dá pra tirar com o dedo, tá ligado? Era só pra me assustar. Ele fazia várias dessas, assim. Meu pai é filho, mas dá. Bom, enfim, a história é a seguinte, eu tenho uma irmã, né, e eu e minha irmã, a gente tava brincando em casa, e a brincadeira era, não sei se vocês lembram, umas bolas colecionáveis da Coca-Cola que existiu. Lembro, antigamente. Lembro. Tinha bola de futebol, tinha bola de beisebol, de futebol americano, eram umas bolas, tipo, fofinhas, assim, meio que um foam. De... Ah, era tão gostosinho. Era uma bola, e era, cara, era o meu brinquedo favorito da infância, era aquele, que eu era moleque, sempre gostei de jogar bola, e não sei o que, tinha todas as bolas, tinha basquete, moleque, blá, blá. Era moleque esperto, aí moleque eu esperto. Era meio imperativo, assim, com esporte. E aí, o que? Não sei o que aconteceu. Em algum determinado... Sabe aquela história quando você ganhou o primeiro computador? É, então. Então, foi lá. Em algum momento da minha vida, a internet apareceu e acabou com todo meu futuro de esportista. Hoje eu ia ser o Cristiano Ronaldo, mas não. Mas não, a internet aconteceu e eu tô aqui gravando podcast, enfim. É, e aí, a gente colecionava essas bolinhas aí da Coca-Cola, que eram bem legais, e inclusive. E eu e minha irmã, a gente tava, acho que era uma época meio do, não sei se era o Popó que tava, sabe o Popó do box? No auge. Ele tava no auge. Caramba. É o Popó. Acho que era o Popó, não lembro. Era alguém do box que tava meio que no auge. Não era o Maguila, né? Não, Maguila, eu nem lembro do Maguila direito. Eu só lembro do Maguila falando, só isso. Que eu nunca vi, não lembro dele lutando nenhuma vez. Eu só lembro dele falando. E aí, enfim, a gente viu aquilo na televisão e falou, pô, como é legal o box, né? Boxe é um esporte muito legal, né? Olha que esporte atraente. E se a gente brincar de boxe? Eu e minha irmã. Falei, porra, ela topou. Falei, pô, legal, boa ideia, vamos brincar de boxe. Qual foi a nossa ideia? A gente pegou o roupão, cara, da natação que a gente fazia que natação. Que idade que você tinha? Que idade tinha sua irmã? Ah, não sei, era pequena. Qual a diferença de idade de vocês? Três anos. Ela é três anos mais nova que eu. E aí eu botei um... Se tinha 8 anos, ela tinha 6. É, 5. Tá, é mais ou menos isso. É, devia ser essa a proporção. Eu 8, ela 5. E aí a gente pegou, botou um roupão de natação, que a gente fazia natação. Botou aquele roupão de natação. Como se fosse boxeador chegando no ringue. A gente montou um ringue de cadarço no meio do quarto. A gente amarrou umas paradinhas, fez um ringue assim. Caralho, vai ser maior empenho, então. Não, aqui pô, é profissional, meu. A luta do século, pá. Luta do século, meu. Chamou os vizinhos pra fazer aposta. Não, escuta só, isso aí vai longe. Pegamos um perfume da minha mãe, A gente jogou ele na pia, o perfume encheu de água e jogava na nossa cara pra fingir que era o suor. A gente fazia o suor, chegamos já suado, né? Porque teve um treinamento antes, na minha cabeça. Né? E o aquecimento. Então, aquecimento turma, e tudo mais. Eu não tava entendendo nada. Jogava o... Esvaziou o perfume na pia, cara. Você tem noção? Gastou, sei lá, quantos reais ali. Enfim, e aí a gente fez toda a preparação. E a luva de boxe, o que que era? Era um cadarço que a gente amarrava junto com a bola da coca. E virava uma luva, né? Ficava com a mão fechada assim, ficava uma luva aqui, assim, ficava a bolinha, né? E virava... E aí a gente montou aquela estrutura inteira no quarto, depois de, sei lá, 6 horas fazendo a brincadeira. E a gente falou, caralho, que demais, tá perfeito isso, a brincadeira é perfeita. Vamos começar a luta. É, começou, eu dei um soco na cara dela e ela desmaiou. Porque a bola escorregou na hora que eu dei o soco. Nossa, a bola não prendeu no cadastro. Você não cogitou que isso poderia... Eu dei um soco de verdade na cara da minha irmã com toda a minha força. Cara, foi exatamente a luta da... É a luta da Rogue e da Beth. Foi isso. Seis meses foi isso, essa aqui, de preparação, a luta dura 5 segundos. A luta demorou 5 segundos e aí eu arranquei nessa um dente da minha irmã. Tadinha! O dente da frente, o janelão da minha irmã, arranquei no soco, velho. Nossa. E o meu medo na hora... Minha irmã, ela deu uma apagada ainda. Deu uma apagada, deu uma bambeada, deu uma apagada. Nem o meu medo na hora que meu pai chegasse em casa. Ah, esse é o problema, né? De contar pro pai. Ai, uma desmaiada sem um dente. Comprar um docinho pra ela. E eu vestido de boxeador, velho. Cara, mas irmãos... é bom ter irmão por causa disso, né, cara? É muita história bacana com o irmão, cara. Não, e as maiores prováveis riscos de morte que você tem... deve estar relacionado ao irmão, ainda mais se você for irmão mais novo. Sim. Irmão mais novo, você fode sempre, né? Sim, sempre toma no cu. Sempre. Eu tenho uma história que é muito escrota, assim, que mostra que como meu pai era um educador de primeira, assim. Que quem vê, nossa, o seu pai bateu em você porque você estava roubando garrafa, tá, sabe? Que homem honrado. Teve uma vez que a gente tava no casamento... Umas palmadas faz bem, velho. A gente tava no casamento de um primo meu. A gente tava, eu lembrei disso agora, mas é muito escroto. A gente tava no casamento de um primo meu e a gente, sei lá, eu tinha... Meus 8 anos, meu irmão era 2 anos mais velho, mais novo que eu. Então, sei lá, tinha 6. É. E a gente sempre brigava na frente dos outros. Meu pai falava, vocês matam o pai de vocês de vergonha. Sabe, recebia. Sei como é que é. Chegava a visita em casa, cadê o Juninho? Cadê o Alan? Então, tava nós dois rolando na sala. Filho de uma puta, eu vou te matar. Cadê você? Irmão assim, né? Daí no fim da noite, tá os dois dormindo juntos. Aí nem lembro o que foi, né? E aí a gente começou a discutir no casamento. Assim, não sei o que, tomar no cu, papai. Por causa de bola, assim, moleque, brigando de bola. Aí o meu pai só de longe escutando. Aí uma hora ele cansou. Ele foi lá na churrasqueira, ele pegou 2 facas. Chegou assim, vocês se odeiam? Deu uma faca pra mim, deu uma faca pro meu irmão. Nossa senhora. Se matem de uma vez, que eu não aguento mais. E deu as costas pra mim, assim, e saiu andando. Aí eu olhei pro meu irmão, não quero matar ele. A gente começou a chorar. Aí ele... Foi, voltou, deu a minha volta, pegou as duas facas e falou, então para de me encher o saco. Então eu vou matar você. Assim, mas foi tipo, todo mundo na festa ficou com aquele olho regalado. Aí foi chocante, você nunca mais esqueceu essa lição aí. Mas funcionou. É lógico, mas funcionou. Nunca mais brigou essas com coisas funcionam, cara. Essas coisas funcionam. Ah, caralho, imagina assim. Deixa os garotos brincar. Deixa os garotos brincar. Eu lembro de uma vez também que eu e minha irmã, a gente aprontou alguma coisa, que eu não me lembro o que, que foi. A gente aprontou alguma coisa, meu pai chegou, falou assim, ó, meu pai, ele me batia de Raider. Nossa! Batia de Raider. Tinha o Raiderzão do meu pai, era aquele Raider que fazia curva no quarto, né? Nossa, como você que corria, entrava no quarto, ele atacava o Raider. Fazia a curva. É o Raider bumerangue. Fazia, ele não errava uma. O Raider faz a curva no quarto, acerta tua bunda lá, independente de onde você tá. Tem uma aerodinâmica toda projetada pra agredir já crianças. É feito pra isso. É, o Raider foi feito pra... E aí a gente fez alguma merda, meu pai chegou com o Raider no quarto e falou assim, vocês vão apanhar agora. E ele encurralou a gente no quarto, não tinha o que fazer. Ele encurralou, daí eu fiquei, né, e pá, e aí falou assim, só que antes de bater em vocês, eu vou dar uma chance pra vocês. Vocês têm 3 segundos pra fugir de mim. E aí minha irmã saiu correndo. E eu não esperava essa moleza. Eu nunca tive essa moleza. E eu fiquei 3 segundos paralisado. Porque eu não sabia o que eu fazia. Só que eu tava falando sério. É, se eu corria, se eu pulava no chão, se eu não sabia o que fazer. Eu fiquei 3 segundos parado. E ele olhou pra minha cara, daí ele contou, deu 3 segundos e só olhou pra mim e falou: Ai, Cid, você é muito devagar. Você apanhou. Você vai apanhar só pra deixar de ser otário. Falta. Só pra deixar de ser otário. E eu apanhei só pra deixar de ser otário. Exatamente. Quando a vida te desse 3 segundos, aproveite e fuja o máximo. Pois é. Que agora, mano, qualquer coisa que eu sou o primeiro a correr. Eu aprendi a lição. É. Meu pai me deu umas pauladas na bunda que é pra deixar de ser otário. A lição que meu você pai é um me ensinou. Adulto melhor ser o primeiro agora. A correr. É, deixar de ser devagar, velho. Ou seja, funciona. Funciona. Essas táticas funcionam, né? Apanhar de pai e mãe funcionava bem na minha época, assim. Sim. Funcionava bem. Cara, como eu morava... chegar num Nardone, funciona, né? Como eu morei muito tempo só. com... Credo, cara. Escapou esse caminho. Eu morei muito tempo com os meus avós. E quando eu precisava apanhar... Você é o gurizão criado com a avó, então? Você é o legítimo. Não, morava meu avô, minha avó, minha mãe, eu e meu irmão. Ah, na mesma casa. Aí, mais? Quando a gente fazia alguma merda e a mãe não tava em casa, quem batia era a avó. Ah, só que a minha avó, cara, ela tinha força no braço. Ela era merendeira. É, porque aquelas vó que tira leite, tá ligado? Tira leite. Nossa, os braços dela. Ela era merendeira. Ela era estronda. Ela, tipo, tem um braço. Criada em roça. Três vezes maior que o outro. E ela era monstruosa. Caralho. Só que quando ela ia bater na gente, o chinelo dela era velho. Nossa. E era macio, tá ligado? Era uma baiana que, tipo, batia gostosa. Parecia que era um paninho que tava batendo assim. Aí ela batia na gente. Fazia cosquinha. Não sentia nada. Eu olhava pro meu irmão olhava pra mim e finge que tá chorando. Tadinho. A gente começava a fingir que tava chorando. Aí ela batia um monte na gente, chegava na porta, olhava pra gente e não chora, senão eu volto aqui e bato mais. Aí ela virava as costas e saía, a gente começava a rir loucamente. Cara, essa de apanhar de chinelo tem um clássico havaiana, com a porra do prego. Pra consertar o chinelo havaiano, você lembra disso? É verdade, disso? É verdade. Caralho, e a gente usava isso na maior naturalidade, a gente apanhava de havaiano com chinelo. Cara, botava um prego numa havaiana que servia pra bater depois numa criança. É havaiana de pau. Caralho, de era prego, muito hardcore, né? Cara. Era é tudo errado. Eu tenho uma história de chinelo também, que eu lembrei agora, que a minha avó, ela. Às vezes eu ficava na casa da minha avó, ela tomava conta da gente, meus pais saíam, tal, ficava eu e minha irmã na casa da minha avó. E aí a gente tinha aquela brincadeira de criança que ela não podia pisar no chão, que o chão era feito de lava. Oh, isso era demais, essa brincadeira, né, cara? É, que a isso criança era demais, imaginava. Cara, isso era demais, quantas legal. Crianças já caíram de cabeça de cima não, do sofá? Não, muitas. E aí você imaginava que tava no, na fase do castelo do Mario. Cara, tá era muito divertido, cara. Muito bom. Qualquer queda caia no fogo, só que na cabeça da criança, né? Isso é muito legal, né? Quando você tem brincadeiras que é demais. Imaginação, assim, elas são as mais legais. E aí a gente tinha essa brincadeira que não podia pisar no chão. E aí minha avó, sei lá, tava cozinhando alguma coisa, ficava aí minha irmã pulando na casa inteira, pulando na mesa e pulava. Pulava em tudo. O desafio era sair de um cômodo e pro outro sem pisar no chão. E aí a gente queria chegar no quarto. E aí não tinha como passar pelo quarto. O que, que a gente fez? Pegou uns LPs da minha avó, que ela tinha uma coleção de LPs do Ney Mato Grosso. E aí a gente pegou os LPs e começou a jogar no chão. Aí chegou uma hora que não tinha mais LP suficiente. O que, que a gente fez? Tirou os discos do LP. Nossa, e jogou no chão e pulava em cima do disco e surfava no disco pra chegar no quarto. Minha avó chegou nesse momento onde estava surfando num disco do Ney Mato Grosso. E ela chegou. Pô, e aí ela falou assim: que você tá fazendo nos meus discos? Você tá louco, meu Deus do céu? Eu vou te bater. Aí eu falei pra ela: você não pode me bater. Ela falou: por que eu não posso te bater? Porque você não tem chinelo. Porque na minha cabeça eu só podia apanhar se fosse de chinelo. É lógico. Minha avó não tinha chinelo, ela não podia me bater. Ela não tem a arma. Você não pode me bater porque você não tem chinelo. É um ninja sem sua espada. Assim, tá daí? Adivinha o que ela fez? Ela foi na feira, comprou um chinelo. Voltou e me bateu. E você ficou esperando lá, eu, é, eu tava indo na casa dela. Ela foi na feira, comprou um Raider, voltou e me bateu. Nossa, cara, como doí tá no Raider. Ela não te deu os 3 segundos pra fugir, né? Puta que pariu, cara. Eu gostaria muito desse momento que o Brian fizesse um comentário sobre o que você achou do podcast, Brian. É, Brian, realmente é. Brian, você brincava de chão de lava, Brian? É a voz da experiência, né? É o Brian, a voz da experiência. Olha que infância bem vivida. Que maravilha de infância, cara. Deixa os garotos brincar. Mais um podcast no ovo, encerrando aqui com a participação do Igor, do Luigi e do Cabrian, né, nossa cabra, que substitui o Brian sempre que ele não puder estar aqui. E eu gostaria de lembrar de dar uma informação muito importante. O Não Ovo, ele tem um feed, né, que é onde as pessoas assinam e blá, blá, blá. A gente trocou de feed. Trocamos de feed. Então, se você é assinante e percebeu que parou de receber o feed do Não Ovo, presta atenção na publicação nãoovo.nãosalvo.com www.nãoovo.com.br. Entrou aí nesse site que tem tudo sobre o Não Ovo, né? Vai ter lá o feed direitinho, aqui vai ter os posts lá, que vai ter o link novo, que é pra vocês conseguirem acompanhar a gente assinando um feed, tanto no Android quanto no iPhone, ou sei lá, onde você estiver escutando aí. Mas o nosso feed acabou mudando, então a gente vai ter que... talvez a gente perca alguns ouvintes por causa disso. Mas os mais atentos vão lembrar, né, que tem as redes sociais e tudo mais, e a gente explica por lá. Beleza? Beleza. Maravilha? Maravilha. É, quero aproveitar esse momento de nostalgia. Eu acho que eu vou passar em algum boteco pra ver se tem algum fliperama ainda, cara. Quero ver se eu sobrevivo essa noite. Mas eu vou roubar lá. Eu vou roubar umas garrafas. Vou roubar uma garrafa. Agora ninguém pode me bater. Chupa essa, pai. Só o... Qual é o nome do cara do bar? O Vanderlei. Vanderlei, eu tô chegando. Prepara aí o Mortal Kombat pra nós. Brutality. Liga, solta o pipi, joga bola.